ficando louco, o mundo vai mal. A situação que se vê é crise, pane geral. Uns tentam se matar, outros tentam se salvar. E no final do jogo eu quero ver quem vai estar lá. Eu olho pra estante, vejo a foto desfalcada. Nessa vida já se foram vários camaradas. Gente que faz falta, ou pisou e deu revolta. Saudade nunca vai, mas saudade sempre volta. A vida me ensinou a dar valor pras pessoas. Ver um lado positivo, elas podem ser boas. Mas tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. Tem gente que não sabe o que é amizade nem resposta. Vagabundo é foda, pisa pra caralho. Mas vacilão comigo é cata fora do baralho. Sai de perto, meu Deus, pior que assombração. Mas não me deixo abater, eu vou que vou. Eu sou firmão, sou puro sangue. E pode crer que não foi fácil. Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço. Puro sangue. E pode crer que não foi fácil. Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço. Distância é um elo perdido. Força, atitude, coragem, respeito, amor e memórias gravadas em meu peito. Dias de luta, dias de glória. Em cada show, uma alegria. Em cada esquina, uma história. Dias de luta, dias de glória. Lugares incríveis, mó galera da hora. E não tão longe que eu não possa voltar. E nada tão difícil que eu não possa superar. Sim, não tão longe que eu não possa voltar. Pois águas do passado não vão mais me incomodar. É, mas vagabundo é foda, pisa pra caralho. Mas vacilão comigo é carta fora do baralho. Sai de perto, meu Deus, pior que assombração. Mas não me deixo abater, eu vou que vou. Eu sou firmão, sou puro sangue. E pode crer que não foi fácil. Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço. Puro sangue. E pode crer que não foi fácil. Eu vou na humilde, mas a minha eu mesmo faço. Se arrepende, tem rancor, raiva de si mesmo, porque desacreditou que o mundo dá volta. Olha nós de volta, olha nós de volta, olha nós de volta. É, preocupado eu te avisei, pensei que vai fazer. Muito embora você já não merecesse mais. O mundo é louco desse jeito, não adianta procurar ninguém perfeito. Existe muita ilusão e você sabe muito bem. O tempo é sábio, o tempo é ouro, o tempo é rei. No dia a dia onde se prova quem é quem. Suas atitudes, nas suas virtudes e até nos seus defeitos, que se forem normais serão aceitos. Uma coisa eu já ouvi de um amigo meu: nunca tenha ingratidão com quem já te fortaleceu. Essa é que é a verdade, verme, não deixa saudade. Eu só lamento, não fico perdido no tempo. Não quero mal a ninguém, eu sou da paz, sou do bem.